Fecheiro 21, página 159. Creio que eles compreendem o que estou a tentar dizer, que não tivemos qualquer motim. Ah, que pena, diz a Wireless, revelando alguma decepção. Achava o vosso distrito tão... Ela não termina, deixando-se distrair por outra coisa qualquer. Interessante, acrescenta o BT. Ambos achávamos. Sinto-me mal sabendo que o distrito deles deve ter sofrido muito mais do que o nosso. Sinto que tenho de defender o meu povo. Bem, não somos muitos no 12, explico. Apesar de não parecer hoje em dia pela dimensão da força de soldados da paz. Mas acho que continuamos a ser bastante interessantes. Quando em seguida nos dirigimos para o posto dos abrigos, a Wireless detém-se e ergue o olhar para as bancadas, onde circulam os produtores dos jogos, comendo e bebendo, reparando em nós de vez em quando. Olha, diz ela, acenando ligeiramente com a cabeça na direção deles. Olho para cima e vejo Plutarch Heavensby na sua magnífica toga roxa, com a gola forrada à pele que o distingue como chefe dos produtores dos jogos. Está a comer uma perna de peru. Não vejo por que razão isso mereça um comentário, mas respondo, sim, ele foi promovido a chefe este ano. Não, não, ali, ao canto da mesa, quase, explica a Wireless. O Beatty espreita por baixo dos óculos, quase imperceptível. Olho na mesma direção, perplexa, mas depois vejo um pequeno espaço com cerca de 15 centímetros quadrados ao canto da mesa que parece estar a vibrar, como se o ar se agitasse em minúsculas ondas visíveis, distorcendo as arestas vivas da madeira e um copo de vinho que alguém deixou ali. Um campo elétrico. Instalaram um campo elétrico entre nós e os produtores de jogos. O que será que os levou a isso? Medita o Beatty. Eu, provavelmente, confesso, no ano passado lancei-lhes uma flecha durante a minha sessão individual. O Beatty e a Wireless olham para mim com curiosidade. Provocaram-me. Então, todos os campos elétricos têm um ponto daqueles? Uma fenda, começa a Wireless, na armadura, por assim dizer. Termina o Beatty. Idealmente seria invisível, não é verdade? Quero fazer-lhes mais perguntas, mas somos chamados para o almoço. Procuro o Pita, mas ele está com um grupo de 10 outros vencedores. E então decido comer apenas com o Distrito 3. Talvez consiga convencer a Cedar a juntar-se a nós. Quando entramos na sala de jantar, vejo que alguns no grupo do Pita têm outra ideia. Estão a arrastar todas as mesas mais pequenas para formar uma mesa grande e obrigar todos a almoçar juntos. Agora não sei o que fazer. Mesmo na escola costumava evitar comer numa mesa cheia de gente. Na verdade, se a Mads não tivesse caído no hábito de se juntar a mim, provavelmente comeria sempre sozinha. Imagino que poderia ter comido com o Gale, só que ele andava 2 anos à minha frente e a nossa hora de almoço nunca coincidia. Pego num tabuleiro e começo a dar a volta aos carrinhos cheios de comida que ladeiam a sala. O Pita apanha-me junto ao guisado. Como está a correr? Bem, ótimo. Gosto dos vencedores do Distrito 3, respondo. A Wireless e o Beatty. A sério? Pergunta ele. Os outros só fazem pouco deles. Porque é que isso não me surpreende? Respondo. Lembro-me de como na escola o Pita andava sempre rodeado de uma multidão de amigos. É espantoso, na verdade, que alguma vez tenha reparado em mim, sem ser para me achar esquisita. A Joana deu-lhes a alcunha de Ampere e Volts, informa o Pita. Acho que ela é Ampere e ele o Volts. E eu sou estúpida por achar que eles poderão ser úteis. Por causa de uma coisa que a Joana Mason disse enquanto oleava as mamas para a luta livre. Retruco. Por acaso, acho que as alcunhas já existem há anos e não estava a insultá-los. Estava só a partilhar informações. argumenta o Pita. Bem, a Wyrus e o Beatty são inteligentes, inventam coisas e conseguiram ver que foi instalado um campo elétrico entre nós e os produtores dos jogos. E se temos de ter aliados, quero que sejam eles. Atiro a concha para a travessa do guisado, salpicando os dois com o molho. Por que estás tão zangada? Perguntou Pita, limpando o molho da camisa. Porque gozei contigo no elevador? Desculpa, pensei que fosses apenas rir-te disso. Esquece, respondo, abanando a cabeça. São muitas coisas. O Darius, adivinha ele. O Darius. Os jogos. O Haymitch, obrigando-nos a fazer alianças, acrescento. Podemos ser só nós, sabes? Lembra o Pita. Eu sei, mas talvez o Haymitch tenha razão, admito. Não lhe contes que eu disse isto, mas normalmente ele tem razão no que diz respeito aos jogos. Bem, podes ter a última palavra quanto aos aliados, mas neste momento estou mais inclinado para o Chaff e a Cider, revela o Pita. Eu gosto da Cider, não do Chaff, respondo. Pelo menos ainda não. Vem almoçar com ele. Prometo que não deixo que ele te beije de novo, insisto Pita. O Chaff não parece tão desagradável ao almoço. Está sóbrio, apesar de falar alto demais e contar piadas de mau gosto, a maioria sobre si mesmo. Percebo por que razão seria bom para o Haymitch, que tem sempre pensamentos tão sombrios. Contudo, ainda não sei se estou disposta a formar a equipa com ele. Esforço-me bastante por ser mais sociável, não só com o Chaff, mas também com o grupo todo em geral. Depois do almoço, vou para o posto dos insetos comestíveis com os tributos do Distrito 8. A Cecília, que tem 3 filhos em casa, e o Ruf, um tipo mesmo velho que ouve mal e parece não saber o que se passa, porque insiste em meter bichos venenosos na boca. Gostava de poder falar do meu encontro com a Twill e a Bonnie no bosque, mas não sei como. A Kashmir e o Gloss, os irmãos do Distrito 1, convidam-me para fazer camas de rede durante algum tempo. São educados, mas frios, e eu passo o tempo todo a lembrar-me de que matei ambos os tributos do distrito deles, a Glimmer e o Marvel, no ano passado, e que eles provavelmente os conheciam. E podiam até ter sido seus mentores. Tanto a minha cama de rede como a tentativa de me relacionar com eles são medíocres, na melhor das hipóteses. Junto-me à Yanobária no posto das espadas e troco alguns comentários, mas é evidente que nem eu nem ela queremos fazer parte da mesma equipa. O Finnick volta a aparecer quando estou a aprender conselhos de pesca, mas apenas para me apresentar a Mags, a sua colega idosa do Distrito 4. Por causa do sotaque do distrito e da sua fala truncada, provavelmente resultado de um derrame cerebral, não consigo perceber mais do que uma em 4 palavras. No entanto, percebo que ela é capaz de fazer um bom anzol a partir de qualquer coisa. Um espinho, uma fúrcula, um brinco. Passado um bocado, deixo de ouvir o treinador e tento apenas copiar o que a Mags está a fazer. Quando consigo moldar um anzol razoável a partir de um prego torcido e prendê-lo a alguns fios do meu cabelo, ela faz-me um sorriso desdentado e um comentário ininteligível que julgo ser um elogio. Subitamente lembro-me de que ela se ofereceu para substituir a jovem histérica no distrito dela. Não podia ser por acreditar que tinha alguma hipótese de ganhar. Fê-lo para salvar a rapariga. Como eu me ofereci no ano passado para salvar a prima. E então decido que a quero na minha equipa. Ótimo. Agora tenho de voltar e dizer ao Haymitch que quero uma octogenária e a Ampere e o Volt para aliados. Ele vai adorar isso. Desisto então de procurar fazer amigos. E vou até ao campo de tiro com arco para desanuviar. É uma maravilha poder experimentar os vários arcos e flechas. O treinador, o Tax, percebendo que os alvos existentes não constituem qualquer desafio para mim, começa a lançar umas ridículas imitações de pássaros ao ar, para eu poder alvejar. A princípio, aquilo parece uma estupidez, mas acabo por me divertir, como se estivesse a caçar uma criatura em movimento. Quando o táxi vê que estou a acertar em tudo, começa a aumentar o número de aves que atira ao ar. Esqueço-me do resto do ginásio e dos vencedores e da minha tristeza e deixo-me perder no tiro com arco. Quando consigo abater 5 pássaros de uma vez, percebo o silêncio que me rodeia ao ouvir cada um cair no chão. Volto-me e vejo que a maior parte dos vencedores parou para me observar. Os seus rostos revelam inveja, ódio e admiração. Depois dos treinos, eu e o Pita aguardamos juntos que o Haymitch e a Effie apareçam para o jantar. Quando nos chamam para comer, o Haymitch cai-me logo em cima. Pelo menos metade dos vencedores disse aos seus mentores que te queria como aliada e sei que isso não se deve à tua alegre personalidade. Eles viram-na a atirar com um arco, explica o Pita com um sorriso. Na verdade, foi a primeira vez que a vi a atirar a sério. Também vou apresentar o meu pedido formal para a ter como aliada. És assim tão boa? Pergunta-me o Haymitch. Tão boa que até o Brutus te quer? Encolho os ombros. Mas eu não quero o Brutus. Quero a Mags e o Distrito 3. Claro que queres. O Haymitch suspira e pede uma garrafa de vinho. Direi a toda a gente que ainda estás a decidir. Depois da minha exibição de tiro com arco, continuam a meter-se comigo. Mas já não sinto que estejam a fazer pouco de mim. Na verdade, sinto-me como se tivesse sido admitida no círculo dos vencedores. Durante os 2 dias seguintes, passo algum tempo com quase toda a gente que vai para a arena, até com os morfilinómanos, que com a ajuda do Pita me disfarçam o corpo com flores amarelas. Até com o Finnick, que me oferece uma hora de lições com o tridente em troca de uma hora de lições de tiro com arco. E quanto mais conheço estas pessoas, mais difícil se torna. Porque, de uma maneira geral, não as odeio. E até gosto de algumas. E muitas estão tão destroçadas que o meu instinto natural seria protegê-las, mas todas têm de morrer se quiser salvar o Pita. O último dia de treinos termina com as nossas sessões individuais. Cada um tem 15 minutos para surpreender os produtores dos jogos com as suas habilidades, mas não sei o que qualquer um de nós poderá ter para lhes mostrar. Brinca-se muito com o assunto durante o almoço, com o que podemos fazer. Cantar, dançar, tirar a roupa, dizer piadas. A Max, que agora já consigo perceber um pouco melhor, decide que vai apenas dormir a sesta. Eu não sei o que vou fazer. Atirar algumas flechas, suponho. O Haymitch disse para os surpreendermos se pudéssemos. Mas já não me ocorrem quaisquer ideias. A rapariga do 12 é sempre a última a apresentar-se. A sala de jantar torna-se cada vez mais silenciosa à medida que os tributos vão saindo para a sua sessão. É mais fácil manter a atitude irreverente e invencível que todos adotamos quando somos muitos. Quando as pessoas desaparecem pela porta, a única coisa em que consigo pensar é que têm apenas alguns dias para viver. Por fim, eu e o Pita ficamos sozinhos. Ele debruça-se sobre a mesa para me pegar nas mãos. Já decidiste o que fazer para os produtores dos jogos? Abano a cabeça. Já não posso usá-los para tiro ao alvo este ano, por causa do campo elétrico. Talvez faça alguns anzóis. E tu? Não faço ideia. Gostava de poder fazer um bolo, responde o Pita. Mostra-lhes algumas camuflagens, sugiro. Se os morfolinómanos me deixarem alguma coisa... Comenta ele ironicamente. Não saíram daquele posto desde que começaram os treinos. Ficamos em silêncio durante algum tempo e depois deixo escapar aquilo em que estamos ambos a pensar. Como é que vamos matar estas pessoas, Pita? Não sei. Ele deita a testa nas nossas mãos entrelaçadas. Não as quero como aliadas, Porquê é que o Haymitch insiste em que as conheçamos? Pergunto. Isso tornará tudo mais difícil do que da última vez. Tirando a Rue, talvez. De qualquer maneira, acho que nunca conseguiria matá-la. Era demasiado parecida com a prima. O Pita olha para mim de sobreolho carregado. A morte dela foi a mais desprezível, não foi? Nenhuma delas foi muito bonita, respondo, pensando nas mortes da Glimmer e do Cato. Eles chamam o Pita e eu fico sozinha. Passam 15 minutos. Depois, meia hora. Passaram-se quase 40 minutos quando sou chamada. Ao entrar, deteto o cheiro acre de produtos de limpeza e reparo que um dos tapetes foi arrastado para o centro da sala. O ambiente é muito diferente do ano passado, em que os produtores dos jogos estavam meio bêbados e debicavam distraidamente as iguarias expostas em cima da mesa. Sussurram entre si, parecendo um pouco agitados. Que fez o Pita? Algo para os irritar? De repente fico preocupada. Isso não é bom sinal. Não quero que o Pita se destaque como alvo da ira dos produtores dos jogos. Isso faz parte da minha função. Afastar as atenções do Pita. Mas como é que ele os irritou? Porque adoraria fazer isso e muito mais. Quebrar o verniz presunçoso dos que usam o cérebro para arranjar maneiras divertidas de nos matar. Fazê-los perceber que se nós estamos sujeitos às crueldades do Capitólio, eles também estão. Fazem alguma ideia de como vos odeio? Penso. Vocês que ofereceram os vossos talentos aos jogos? Procuro olhar do Plutarch Heavensby, mas ele parece ignorar-me intencionalmente, como fez durante todo o período dos treinos. Lembro-me de como me procurou para dançar, de como pareceu contente por me mostrar o mimogaio no seu relógio. Aqui não há lugar para o seu comportamento amável, como poderia haver quando eu sou um simples tributo e ele é o chefe dos produtores dos jogos. Tão poderoso, tão distante, tão seguro. De repente, sei exatamente o que vou fazer. Algo que suplantará tudo o que o Pita possa ter feito. Dirijo-me para o posto dos nós e procuro uma extensão de corda. Começo a manipulá-la, mas é difícil porque, na verdade, nunca fiz este nó sozinha. Vi apenas os dedos hábeis do Finnick, que se moviam tão depressa. Após cerca de 10 minutos, consigo um laço corredio respeitável. Arrasto um dos bonecos do tiro ao alvo para o meio da sala e penduro pelo pescoço numa das barras horizontais. Ficaria perfeito se lhe atasse as mãos atrás das costas, mas acho que já não tenho tempo. Corro para o posto de camuflagem que alguns dos outros tributos, de certo os morfolinómanos, deixaram numa grande desordem. No entanto, encontro um recipiente com um pouco de tintura vermelha, que servirá para o que preciso. O tecido cor de pele do boneco é bastante absorvente. Pinto com os dedos as palavras no corpo, cuidando para que ninguém as veja. Depois, afasto-me rapidamente para ver a reação nos rostos dos produtores dos jogos, quando leem o nome no boneco. Seneca Crane.